Então, lindos mergulhadores sexys. Vocês estão prontos, filho da puta, pra partir pra pau, azuru. Aí eu sou mago com capitão, que televisão é feira da Zoom. Eu não vi direito, filho da puta. Então fecha o nariz e pula. Vive no abacaxi e abaixa aqui pra mamar. Bob, porra da calça gozada, feira da Zoom. Nós estamos de volta levando na bunda, quicando na água. Sede você, tá, tá querendo ver. Smith, Weber, Jagerman, Jensen, ele era o número 1. Vou pegar o lápis mágico que eu vou desenhar. Vários machos igual Larry pra eu abaixar e babar. Depois vamos todos juntos pro mal de lixo. Vou dar todo o meu dinheiro pros peixes que rebolar. Mas vamos lá, secreto, siri, queijo, quer roubar. Transformar siri, cascudo, num puteiro, open bar. Não, ele sabe que o reino é todo, mano, declarar. E o balde de lixo é o melhor pra se frequentar. Defenda da suque, a dona bomba, infância dos peixes, vira casa. Fala que vai caçar com a viva, sendo que nós vai mamar nosso espaço. Nós somos de verdade, de agora é mais fish malquete, não quer demais. Nosso treino é o verdoso de glúteis, estando um buraco de trás. Um mano batei que uma não bate, foi os pais que levantou isso do chão. E foi mano Platão que bolou o esquema pra colocar todo esse desvagão. Mas os pais que teve atitude de ouro, de efeito ator, esse plano insano. Foi o homem cheio, o mexileuzinho, os caras mais sujos de toda a serrão. Fundo mar, sabonete escorrega, os caras é verdó, já vou brocar. Fala até mais, mostra minha peça, peça de carne que tu vai degustar. Todos perguntam o que é isso, pro canal de peixe, um paraíso. Vários cinco, eu tô com cheiro de pito, marfibo, sem medo que aqui é onde eu vivo. Tem nada, sunga, putaria absurda. Patrick, com esse formato de pedra pra fazer, porque tô pedindo a minha bunda. Pupu, pupunha, Bob bate e pupunha. Mecânico safado, tá de boia. Mais um dia na feira da sunga. Mais um dia na feira da sunga, mano, peixada, eu vou te falar. Cheiro de putaria tá no ar, sabe o que causou e vai causar? O quê? Instagram saiu da caixinha e decidiu a receita alterar. Então fica no burger de siri, porra, o caranguejo tá nem aí. Fudeu. Agora a fenda toda não para na meteção. Taco de noite, day and night, nunca para, irmão. E no Vured, esportitom, balo sísmico com som. Toque, toque em alto mar, Hasselhoff, pirotão. Hasselhoff, pirotão. No sentido da água viva, depois que leitou a Bahia da fenda sumida. Poxa, bronca em alto mar. Temporada de caçada, água viva, mas não vou caçar com a rede, eu vou caçar com a boca abrindo. Abrida mesmo, como se fosse minha bunda. Porque assim que peixe aprendeu na fenda da sunga.